Carabao, o máximo do Marajó. O impacto de uma verdadeira revolução sonora. Novo Carabao, o máximo do Marajó. Ao pôr do sol, eu vou te dizer que o nosso amor não pode morrer. Quando as estrelas no céu despontarem, vão dizer que a lua eu fiz pra você. Paixão e raia no meu coração. Oi. E então eu serei amor, o sereno, e o luar será você, ardente de paixão e raia no meu coração. Obrigado, meu irmão André Máximo. Estamos aqui na sexta-feira. Brega. O novo para a fita. Ao pôr do sol, eu vou te dizer, yes, que o nosso amor, e aí, não pode morrer. Quando as estrelas no céu e abraçando meu grande parceiro Beto Ramos, já por aqui, ao lado da sua bebedeira. Bora, Beto! Eu fiz pra você. Pedrinho, celebridade, tá na área. O sereno e o luar será você, ardente de paixão. O máximo do Marajó. Meu coração. E então eu serei amor. O sereno e o luar será você, ardente de paixão. Yes. Saiba essa aqui de você. E tá doendo. Tá doendo em mim. Hello, hello. Estou aqui. Saiba. E o Chitara já tá na área. Curtindo o Carabao. Tá doendo em mim. O Chitara, aquele abraço do Silvinho, hein? No alto da serra, eu fiz essa canção de amor pra falar dos nossos momentos. Nas asas do meu pensamento, torna meu sonho a saudade. Saudade quando invade o peito. Meu parceiro Magu e a Sueli do CDB. Bora, Magu, aquele abraço. Bora pra cima. Perdoa essa minha insensatez. Fica comigo de vez, por favor. Não. DJ Silvinho. Não, não vá embora. Não leve o meu sonho azul. Chora, amor, doce amor. Aqui. Não, não vá embora. Não leve o meu sonho azul. A minha alma chora. Amor, doce amor. Quando eu partir, não quero ver você chorar. O nosso amor, que é tão grande, vai mudar. Carabao. Levo você no meu pensamento e o desejo de logo voltar. Como lembrança, me dê um sorriso pra me acompanhar. E a saudade rolando no palafita. Guarde em seu peito os nossos momentos de felicidade. Aqui. O amor é forte, vence barreiras, supera a saudade. Vejo a hora de estar novamente de regresso aos braços. Levar a bike do Doquinho. Voltarei para sempre, jamais direi adeus. Aqui está o novo Carabao, o máximo do Marajó. você. Sem você, na minha vida. Oh, oh, baby, o que é que eu vou fazer? Sem você, na minha vida. Vem-te embora. Então vem. E aí? Cheguei até a pensar que era meu fim. Ai de mim. Então vem, vem, vem meu bem. Vem, ah, ser feliz. Então vem, vem, ah, ser feliz. DJ Silvinho. Quando florescer, mas logo amanhecer. E você? Você minha vida. Meu bem, eu te amo. Novo Carabao. Quando acontecer, mas logo florescer, quero a vida normal. Quem que você é? E meu amigo legal. Tudo que toca, só me resta dizer, porque tudo na vida. Oi? Você, meu bem. Meu bem, eu te amo. Meu bem, eu te amo. De cuca legal. Seu vinho. Por onde ela anda? Infelizmente alguém sabe, mas não quer me dizer. E os passarinhos que voam distante sabem muito bem aonde anda você. Cadê o passarinho? Yes. Se você trouxer, lhe pagarei de pago. Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração. Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração. É o brega do amor, aqui no Palafita é assim, ó. Sem esta mulher eu não consigo viver. Se ela não voltar, se ela não voltar, sou capaz de morrer. Se ela não voltar, sou capaz de morrer. Quando você foi embora, de tristeza eu chorei. Aqui, pra ninguém me ver chorando, em meu quarto me tranquei. E agora? Fiquei rolando na cama. Sem saber o que... Então abraça o travesseiro. Abracei o travesseiro, chamando por você. Volte, meu amor, não consigo te esquecer. Eu te amo. Eu te amo, meu amor. Sem você não sei viver. Eu te amo, meu amor. Não consigo. Novo Carabao. O máximo do Marajó. Meu parceiro Fanboy tá por aqui. Eu curti o Carabao. Alô, Fanboy! eu parava por aqui. O máximo do Marajó. E não chorava, eu me aprofundei demais. E agora? E agora chegou ao fim. Brinquei com seus sentimentos e dessa vez sobrou pra mim. Uma noite sem você é motivo pra chorar. Meu parceiro Kevin do Rock Jaburaqui tá na área. Ele o galo do DVD, olha aí, Amy. Ele tá na área. Uma noite sem você é motivo pra chorar. Vou tentar fazer de tudo pra você voltar e me amar. Eita, eita com o pé. Eu vou lhe esperar voltar e me amar. Eita, caré. Eu vou... Novo Carabao, o máximo do Marajó. Pedrinho Celebridade é o nome dele. Sim, tudo foi assim. E era Doquinha. Você olhou pra mim e me fez sentir o amor. Entrou? Entrou. Lá nele. Em meu coração. Zombou do meu amor. E depois me deixou. É palafita, Carabao! Porque você me acostumou a gostar de você. Pra depois me deixar jogado por aí. Sentindo a falta dos carinhos seus. E agora? Agora sem rumo e afeto sigo tão sozinho. Gritando e chamando, meu bem vem dizer. Porque não me ensinou a esquecer você. É o máximo do Marajó. Silvinho vai tocando o Sérgio Balas. O quarto está na penumbra. Tem champanhe no gelo. E tu prepara. Preparei com carinho tudo pra lhe agradar. E aqui no Carabao o que que tem? Tem música suave, as nossas preferidas. Nessa primeira noite quero esquecer da vida. Fiz um mundo de sonhos pra lhe esperar. Tudo está preparado, Carabao. Só falta você chegar. Como é que tá o coração? O coração está acelerado. O meu corpo inteiro está tremendo de vontade. Desejo louco de te amar. Vem-te embora então. Só está faltando você chegar. Só está faltando você assim. O máximo do Marajó. Se eu sou louco por ti, você morre por mim. A última vez que brigamos, você me deixou. Mas não demorou muito tempo, em prantos voltou. E ela vai confessar agora. Confesso que eu tive medo de tudo acabar. Você mora. Você mora no meu coração, sem pagar aluguel. E já estamos ao vivo. Carabao. Paulo Palafita. Vem embora pra cá que vamos até 5 da manhã. Olha o beijo. Aquele beijo que eu te dei, eu juro não vou esquecer. Na lembrança guardarei, com saudade de você. Lá vem ela. Minha linda sereia, eu te espero aqui na areia, olhando as ondas do mar. E você vai dançando. Aquele beijo que eu te dei, eu juro não vou esquecer. E na lembrança guardarei, com saudades de você. Aquele beijo que eu te dei, eu juro não vou esquecer. Oi? Na lembrança guardarei, com saudades de você. Eu preciso te novamente, você ficou tão diferente. Diga! Diz meu bem, onde foi que errei? Diz se fiz algo errado. Diz o que você quer? Eu quero te fazer feliz. Volta correndo pra mim outra vez. Eu não mereço castigo. Não me peça pra ser teu amigo. Viver sem você, eu não consigo. Viver sem você, eu não consigo. Xanana, nanana, nanana, xanana. Xanana, nanana, nanana, nanana. A tua volta é incerta, mas deixarei a porta aberta. E quando você voltar, eu vou me dividir contigo. Viver sem você, eu não consigo. Os seus olhos vão brilhar. Nosso amigo Café Caute tá por aqui com a gente, hein? A qualquer dia, qualquer hora, qualquer lugar, em seu pensamento eu vou estar. Se a canção me envolver, você sentir vontade de chorar. O nosso grande parceiro Nelsinho Rodrigues já na área. Sonhar. Daqui a pouquinho ele vai comandar só o sucesso aí. E no delírio da canção, Júnior Neto, tente abrir seu coração. Deixa o amor te completar. Por favor, não diga tantas vezes não. Oh, Carnaval. Lembra que a gente prometeu passar por tudo e jamais se deixar. Mas a promessa é o impulso do tesão. Numa transa até se jura amor. Ligue o volume do amor. Sou seu DJ, sou seu cantor. Vem, meu amor, me completar. Mas por favor me diz se eu te chamei em vão. Carabao. Muita briga! A gente vive brigando sem razão. Do que eu falo, você não acredita em mais nada. E diz que eu sou um snob, que eu tenho outro alguém. Diz pra mim o que é que eu faço pra você compreender que eu gosto tanto, tanto de você. Não escute o que outros falam. É meu mundo, pode crer. Confesso se errei, foi sem querer. Não sei por que nosso amor. A gente vive brigando sem razão. Do que eu falo, você não acredita em o máximo do Marajó. E diz que eu sou um snob, que eu tenho outro alguém. E diz: diz pra mim o que é que eu faço pra você compreender. O novo Carabao, o máximo do Marajó. Foi sem querer. Linda como a madrugada, ela me olhava aqui querendo falar. E o que que ela é? Negra como a noite escura, ainda tão pura. Bora, celebridade, pra cima, quero ver. Uma chama ardente e o seu corpo quente. Quando abracei, senti bom, né? Negra, como a noite escura, ainda tão pura, querendo me amar. DJ Silvinho. Ganhei os seus beijos, cheios de desejos. É pra vida, Silvinho! Nosso amor é tão imenso que nem pode apagar aqui. Eu te amo e tu me amas. Sei que o nosso amor nunca. dia vai passando. Cada dia que se passa, nosso amor aumenta sem poder parar. Quando estou perto de ti, minha vontade é de cantar. Eu te amo. Eu também te amo. Eu te quero. Nosso amor é tão imenso que nem mesmo o tempo pode apagar. Eu te amo e tu me amas, sei que o nosso amor nunca vai ter fim. Cada dia que se passa, nosso amor aumenta sem poder parar. Carabau, o máximo do Marajó. Eu te amo. Eu também te amo. Eu te quero. O garoto do baile. Um abraço do Silvinho pra você. Lá vai o pretinho. E o trem partiu e eu não vi qual a direção. Me informaram que foi de São Luís pra Marabá. Vai chegar lá, viu? Que fica na Transamazônica, sul do Pará. Preciso tanto ou sonhar. Meia hora. Encontrar. E o nome dela? O sonho. Oh, Sônia, preciso te encontrar. Oh, Sônia, oh, Sônia, pra sempre te amar. Oh, Sônia, oh, Sônia, te encontrei em Marabá. Pertinho de mim. E quando? Quando se ama alguém, não é bem fácil controlar a vontade de querer com esse amor ficar. Mil e uma noite termina a vez a se amar. Dentro do meu quarto, na minha cama, fico só. Pensamentos vão e voltam e me fazem sofrer. Quando durmo sonho com você a me dizer que vai embora para nunca mais aparecer. E eu grito. Grita! Não, não, não, não, não se faz. Carabau e o Nelsinho Rodrigues, prega do amor, aqui no Parafita. Não, não, não se fala. Não, não, não, passado que me aconteceu, quem tanto eu amei desaparecer. Saudade, deixando a saudade. O clima tá bom e o clima que ficou levando a verdade do nosso amor. O que, que você sabe? Eu sei que errei, estou agora nesta solidão. Foi eu que te amei, coitado do meu coração. Por isso não irei culpar você. Nesta vida acontece, um dia algo se perder. Por isso não irei culpar você. Foi Deus que quis assim, todo começo tem fim. Falar do passado que me aconteceu, quem tanto eu amei desaparecer, deixando a saudade e o clima que ficou, levando a verdade do nosso amor. Eu sei que errei, estou agora nesta solidão. Foi eu que te amei, coitado, coitado do meu coração. Por isso não irei culpar você. O Máximo do Marajó. Nesta vida acontece, um dia algo se perde. O Máximo do Marajó. Por isso não irei culpar você. Aqui está o novo Carabao, o Máximo do Marajó. Ribamar José. Novo Carabao, o Máximo do Marajó. Para você ganhar credibilidade, se promete, tem que cumprir. O que você prometer, trate de cumprir. Você vai ficar bem visto na sociedade e verá que não vale a pena mentir. Se você procurar ser boa gente, saiba que você não vai mudar o mundo. Oi? Mas com certeza terá um canalha menos na face da terra. Oi, oi, oi, oi, oi, oi. Se você procurar ser boa gente, saiba que você não vai mudar o mundo, mas com certeza terá um canalha menos. E todo mundo... Todo mundo erra, todo mundo falha, todo mundo falha, sem exceção. Todo mundo erra, todo mundo falha, sem o quê? Sem exceção. Você está, deixa eu te ver, deixa eu te falar. Chama! Eu te chamo, você não vem. Diz pra mim, amor, o que você tem? Aqui. Estou aqui perto de você, mas sei que não quer saudade. Mais me ver. A saudade me faz pena. Penso em você, só quero chorar. O mal entendido aconteceu. O meu amor todinho seu. E se não fosse amor, por que estaria aqui pedindo pra você voltar pra mim? Me diz, amor, como te esquecer, se eu tenho medo de te perder. E volta! Volta pra mim, amor, eu não aguento mais, meu coração está sofrendo demais. Amor, por favor, me desculpa. pelo amor de Deus, me desculpa. DJ Silvinho. Eu amo você, me desculpa. Preciso te ver, me desculpa. E o tic-tac, como é que tá? Tic-tac, tá na hora, meu amor. Vê se não vai se atrasar, baby. Eu te sinto tão longe, meu bem. Tic-tac, bate o coração. Um descompasso com o tempo e o vento me traz teu cheiro. Mas descobri que as divas... DJ Silvinho. Onde você está? Porque sumiu e me deixou. Já não sei mais o que pensar. Me diga se não quer mais. Ou explica-me, explica-me. Sei que sou forte e sei que vai doer. Amor, espero ser tudo mal entendido. E que você chegue logo pra mim. Um olhar, um sorriso. E o sonho? Um sonho feito pra nós dois lá no paraíso. DJ Silvinho. A cama pra gente se amar e se satisfazer. Delírios de amor tão gostoso sentir com você. Um beijo, um olhar. E o que mais? Um sorriso. Um sonho feito pra nós dois lá no paraíso. A cama pra gente se amar e se satisfazer. Delírios de amor tão gostoso sentir com você. Na cama pra gente se amar e se satisfazer. Delírios de amor tão gostoso sentir com você. Vem que vem. Vem me amar, me fazer feliz, amor. Vem ficar juntinho de mim, amor. Vem morar. O meu coração é o teu paraíso. Vida. Ainda me lembro quando você me deixou. Quando eu mais precisava de você me abandonou. Sabia que eu sofria, mas não tava nem aí pra mim. O tempo foi passando e eu sozinho sem você. Bebia todo dia tentando te esquecer. Mas não adiantava, tudo me lembrava você. E o coração? Meu coração triste, carente na solidão. Você matou meu coração. Agora você chora implorando meu perdão. Mas eu já te esqueci, ressuscitou meu coração. E o que que é? É tarde demais, sai fora. Não te quero mais, você matou meu coração. Já matei. Você matou. E agora ele ressuscitou. Você matou. Ei! Meu coração. Já matei. Você matou. E agora ele ressuscitou. E é pra você relembrar. Hoje eu acordei e me veio a falta de você. Saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê. Te amo, meu bebê. Carabaú. Foi ou foi? Foi bonito, foi intenso, foi.

Já tem Nelsinho Rodrigues! Do Marajó, aqui, yes. Entenda, entenda, eu não consigo te deixar, amor. Você é tudo que eu sonhei. Since the dawn of man, the strength of just I can has brought together. Bebê, meu canto sozinha. Você vai voltar, não vai? Porque você não volta. Não dá mais pra viver assim. Eu te vejo em meus sonhos, mas você não tá aqui. Não dá mais sem o teu amor. O meu corpo sente a falta. Meus beijos, eu sou maluca, sou louca por você. O que ela é? Louca, volta amor pro nosso ninho. Meu amigo Margu do CDP. Alô, Suera, um abraço do Silvinho, hein? Maluca, tá na área. Sou louca por você. Ela é o quê? Louca, volta que eu te quero, eu preciso te amar. E ela tá maluca! Café e a Mara do Curió. Aqui. Sei que foi tudo engano. O quê? Ai, ai, ai, ai. Deixa eu te falar. Me dá só uma chance pra recomeçar. Foram tantos planos. Pena que a gente se perdeu. É o brega do amor. Eu te machuquei. Você me desprezou e o nosso amor morreu. Você quis assim. Eu te dei o meu carinho e o meu amor. Foi boa pra cima, garoto! Não? Não dá pra viver sem ti. Amor, preciso de você. Cê vai dizendo que é o fim. Vem ver como eu estou sofrendo. Só mais uma, vai! Só mais uma chance, vai! Pro nosso romance. Não tem mais um lance desses que viva. Aqui está o novo Carabao, o máximo do Marajó. Ainda não descobri porque me abandonou. Em torno só de você, meu mundo sempre girou. O que ele fazia? E me fazia tão bem sentir o seu coração pulsando tanta emoção em mim. É para a vida! Ainda não entendi o que fez você partir. O amor que havia em você eu pensei que fosse pra mim. Um preço alto eu paguei. Tantas lágrimas derramei. Ainda sofro de e não? Não irei suportar pela vida passar sem ter você. Se eu amanhecer, olhar pra lado e não te ver, eu vou chorar, vou sofrer. Cadê você? Esse vazio tão imenso que você deixou. Por ti não existe mais. Banda Os Brothers. Não me liga.